2774, havia chamado a torre. Prossiga para o 2774. Assim que o ATR-72 da companhia liberar a sua cauda, estará autorizado seu pushback. Chame para o táxi. Ciente, assim que liberar o ATR, autorizado, formará para o táxi 2774. Para o táxi, o 4959, está com 70 a bordo, 0330 autonomia, alternando Serra Bravo, Serra Vida. Ciente, azul 4959. Autorizado táxi, em frente, segunda direita, ponto de espera no 0, número 2 para decolar. Em frente, segunda direita, ponto de espera, número 2 para decolagem, 4959. Autorizado desvio, aguarda coordenação para voar mótima. 5001. Azul 5001, após desvios, autorizado direto para o base. Após para o base. 5001, grato. Liberal 9973, autorizado alinhar e manter, pista 10. Ali mantém na 10, 9973. Solo, para pushback, acionamento, meio Romeu. Rio 5972, aguarde autorização. Sente, guarda. 1723, no solo 27, livre à direita, via Foxtrot, Alfa, chama antes da Juliette para seguir até o portão 09. Foxtrot, Alfa, chama antes da Juliette para seguir para o 09. Vamos 723. Liberal 9973, autorizado a decolar, vento variável, calmo. Livre decolagem 9973. Azul 4959, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, a pista no zero, 4959. Federal 9973, decolou os 28, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. Controle 208, obrigado, boa noite. boa noite, Sideral 9973 decola, condições visuais, possível direita, Leda. Sideral 9973, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado direto Leda. 360 direto Leda, 9973. 6224, pushback, acionamento. Azul 2774, autorizado táxi. Em frente, segunda direita, ponto de espera, pistão no zero. Em frente, segunda direita, ponto de espera, dá 1-0, azul 2774. 1723, dê passagem ao ATR 72 da Azul, à sua esquerda, no pátio 3. Após estar livre, o táxi até a posição 09. Certo, 1723, pede passagem ao ATR da Azul à esquerda, após seguir para o 09. Então, uma boa noite. Boa. Rio 5972, coordena com a equipe de solo a passagem do ATR 72 da Azul à sua cauda. Após esse tráfego, está autorizado seu pushback acionamento, chame pronto para o táxi. 6224, complemento após passagem do tráfego autorizado, chame para o táxi 6224. A instrução foi para o Rio 5972, que já havia me chamado. Gente, após a passagem, o 5972 inicia o pushback acionamento. 6224, posição 04, faz 3. Meu, posição 34. Paciente, aguarde. Azul 4959, autorizado decolar, pistão no zero, vento variável e calmo. Autorizado decolagem da pistão no zero, 4959. Confirmo, o Oceaner 6224, aguarde autorização para o pushback acionamento. Oceaner 6224, autorizado por pushback acionamento, chama o ponto pro táxi. Tá mesmo, chama o táxi, 6224. Azul 2774, na ponta de espera. Azul 2774, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter. Azul 959, decolou os 32, chama o controle em 120 decimal 8. 1208, boa. Tá. Controle Salvador, azul 4959. Azul 4959, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 140, após 2000 pés autorizado direto coral. 140, após 2000 coral, 4959. E o 5974? Azul 2774, mantém a posição. Estamos provendo a separação em virtude de sua aeronave em rota a ser superior em velocidade da mesma aeronave da companhia que decolou à frente. Aguarde. Gente, aguardando 2774. Acionar 6224, PLB 165, 2 horas, Salvador. 165, 2 horas, alternando Salvador. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão no zero, Oceaner 6224. Orlando da Ponte Cara da 10, ou 6200. Salvador, Rio 5974, para cópia, Guarulhos 340. Rio 5974, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 340. Após decolar, curva direita, saída São Romano, Leda, transição Mótiva. Controle 120.8, transponda 5150. Para Guarulhos, 340, conforme a rota do plano de voo. Após a decolagem, curva direita, no perfil da Sânio, Leda, Mótiva. Controle 1208 e o transponda 5150, Rio 5974. Negativo, só não ficou clara a saída. Saída Sanvo 1, Leda, transição Mótiva. Sanvo 1, Leda, transição Mótiva. Correto, aguarde a sua autorização para acionamento e pushback. Rio 5972, para o táxi 4 a bordo, 3h30, Guarulhos. Rio 5972, autorizado o táxi, em frente, segunda direita. Ponto de espera, pistão no zero. Número 3 para decolar. Sente, Rio Azul 2774, autorizado decolar, vento 270 graus, calmo. Deve decolar em 2774. 274.0, pronto. Oceaner 6224, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. No localizador 6202. Oceano 6212, complete sinal, chame torre, 118 decimal 95. 95, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Oceano 6212, estabilizado no X-ray da 10. Oceano 6212, se possível, reduza para velocidade de aproximação final. Informa um Airbus 318 da companhia, alinhado na cabeceira para decolagem. Afirmativo, reduzindo para final, já com 130 nós, 6212. Chanel 6224, autorizado decolar, vento variável 02 nós. Decolagem 6224. 6600, boa noite, autorizado direto ETAP, desça para o nível 050. 050 na proibição, 6600. Oceanair 6224, decolou os 39, chame o controle de Salvador, 120 decimal 8. 08-624, boa noite. Oceanair 6212, autorizado pouso, vento variável e calmo. Sem livre pouso na 10, Oceanair 6212. Contato radar, suba para o nível de voo 90, autorizado após 2000, direto com. 190, direto com, de compra. Afirmo, tem condições de voar da presente direto com? Afirmo, 6224, subir na 190. Rio 5974, autorizado, chama o Santo pro táxi. Vai Rio 5972, autorizado a alinhar e manter. Libere a direita, chame antes da... Ó, ingresse via Kilo, observe o sinalizador, o Chanel 6212, para a posição 5 Romeu do Pátio 3. Então, só confirmando, senhor, a gente ingressa na Taxi Delta para o Pátio 3? Alfa Kilo, Pátio 3, 5 Romeu, observe o sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, 5 Romeu, Chanel 6212. Rio 5972, autorizado decolar, vento calmo. Decolar, Rio 5972. Salvador, Rio 5974 para o táxi com 04 POB, 3 horas e 41, alterna o galeão. 3 e 40? 3 e 41, alterna o galeão. E o POB? 04. Gente, livre táxi, ponto de espera, pistão no zero. Livre táxi, vai chamar, ponto de espera, pistão no zero, viu? Rio 5972, decolou os 44, chama o controle 120 decimal 8. 208, pode. Controle, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, contato radar na decolagem, saída Sambu Uno, nível 360. Ok, Sambu Uno, 5974, autorizado alinhar e decolar, 160 grau, 019 vertical. Autorizado alinhar e decolar, 10 Rio, 3600, DCC restrições para 2010, ajuste 1016, 10 no meia. Autorizado ILS, reporta estabilizado. É, sem restrições para 2000, com 1016, é, pode valer, né? Afirma. Obrigado. Rio 774, apenas para informação, tráfego 12 horas, 15 milhas, mantendo o nível 140, tráfego da companhia Alfa Tanco 72. Rio 774, gente. Pesado voando a Prodileda, o Rio 5972. Ok, Prodileda, Rio 5972. Rio 5974, decolou os 48, chame controle de Salvador, 120 decimal 8. 108 grado, boa noite. Salvador, boa noite, Rio 5974. Rio 5974, boa noite, contato radar, saída São Uno, nível 340. Enter. Salvador, ao 6224, está no ideal descida. 6224, serviço radar encerrado 2 minutos para o limite da nossa terminal. Chama agora o controle Aracaju em 120.3. 203, boa noite. O 5972, chama o Sandro Recife, em 125, decimal 1. 25, não, projeto. Autorizado o acionamento, 4738, é posto de táxi. Autorizado, formular para o táxi, 4738. Campavista 3600. 3600, torre no 8 decimal 95. 295, boa noite. Subiu 4959 o controle. Serviço radar encerrado, 1-3 milhas, sudoeste, do, através de Coral. Chama agora o controle Leozinho, 120 decima 1. Torre, boa noite, está 3600, está tanto Simbra. Está 3600, autorizar pouso pistão no zero, do vento, calmo. O ajuste ao tímpano no zero, 1-6. Ele pôs, dá uma olhada na pista ainda? 5974, chame Centro Recife, 125 decimal 1, em caso de falha, 128 decimal 35. 2774, serviço radar encerrado sobre a posição Coral, chama o controle Ilhéus em 120 decima 1. Ilhéus 4738, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via táxi sua Índia. Reporte pronto para decolagem próximo ponto de espera, ajuste ao time no zero no meio. Autorizado táxi, qual é o ponto de espera da pista no zero, via táxi sua Índia, informarava lá pronto, ajuste no zero no meio, na 4738. Salvador, boa noite. Azul 2713, mantém 160, transferência, passando o corte. Azul 2713, contato radar estabelecido sobre a posição Conde. Autorizado voar na proa de Pelo, descendo quando no ideal para 4.000 pés, o ajuste na 0.6. Voando Pelo, no ideal para 4.000, na 0.6, muito obrigado. 0200, libere à direita. Táxi na minha escuta via Alfa Juliette, portão 05. Ok, na sua escuta via Alfa Juliette, portão 05, da 3600. Santana 4738.0.10, está pronto. 4738, eles alinharam decolar, pista no zero, vento calmo. Autorizado alinhar decolar, pista no zero, quente, Santos 4738. Então 4738, decolar 204, chame controle Salvador, 120.8. Controle Salvador agora, obrigado, TAM 4738. Controle Salvador, boa noite, TAM 4738. Atenção, porta 1800, para 370 na sua escuta. Então 4738, contato radar da colagem saída Momo, suba sem restrições para o nível 370. Salve, sem restrições para o nível 370, cumprindo o Momo, tá? 4738. oficial de descida, o Azul 2703. O 703, desce para 4.000 pés, o ajuste no 0 no meio. 4.000 no 0 no meio. O 738, chamamos para Recife, no 25, decimal 45. Vai chamar o centro Recife, obrigado, boa noite, na 4732. 3152, oceano identificação, chegada Gol Mediona. E se mantenha o nível de voo 050, autorizado ITAP. 050 na proa de ITAP, então 3152. Caso 2713, do Câmara 2010, autorizado LS, X-Ray do Pistão 0, reporta estabilizado. Mantenha estabilizado, 2713. Salvador, boa noite, Xenia 6258, cruzando 1958. Xenia 6258, boa noite, a senhora identificação de Vila Bumend, desse mantenha o nível 050. 050, boa noite, 3152, cancelado de inscrições de altitude e velocidade. Desse para 2010, autorizado o procedimento ILS X-Ray, pistão 0, reporta no curso. Girando para 2, descendo para 2000, está 3152, sem restrições. Controle de Salvador, uma boa noite, Oceaner 6074, informação Bravo, 731150. Oceaner 074, chegada Bom Mediono, desse mantém o nível 060. Bom Mediono 060, Oceaner 6074. Chama 258, vou ETAP. Confirmar a mensagem para 258? Autorizado, Varna Proid, ETAP, chama 258. Proid, ETAP, 6258. Estabilizou a Azul 2713. Azul 2713, chama torre 118, decimal 95. 95, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Azul 2713, estabilizado. E ali é X-Ray. Azul 2713, ajuste altímetro 1016, visual complex. Já, senhor. Azul 2713, utilizado pouso, pistão 0, vento 1,80 graus, 03 nós. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, gol no 354-4230 com a informação Bravo. Número 354, boa noite, sendo identificação chegada Bom Mediono, desse mantenha o nível de voo 080. Identificou, desce 080 na Bom Mediono, gol 1354. Chama 258, cancelado as inscrições, desça para 3 no 3, ajuste na 0 no 6. 0 no 6, 738. Chama 074, cancela as restrições, desça para 4.100, ajuste na 0 no 6. 4.100 restrições, 1.016, ou chamei a 074. Colono 354, está reautorizado para o nível 050. 050, 354. Colono 354, número 4 na aproximação, reduza para 250 nós, 2.500 nós. 2509, 354. Autorizando 52, confirme intenções. Pode estar um pequeno desvio, o cúmulo já está voando, Duana. Cancha. Informador, é o voo 1170, formação Bravo. Voo 1170, Bravo, confere, aguarde cópia. Aguarde.